combinou de verdade. Tá ligado é que o amor da gente tá causando inveja na cidade. É que a gente é igual pipoca e cinema. Pra mim cê é mais top que a garota de Ipanema. Meu ponto de partida, minha linha de chegada. No meu quebra-cabeça era a peça que faltava. Cinema. Pra mim cê é mais top que a garota de Ipanema. Meu ponto de partida, minha linha de chegada. No meu quebra-cabeça.